Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, esta edição número 124. Novas conversas, novos livros e também novos convidados. António, apresenta-nos então a emissão desta semana. Boa noite. Esta semana temos à conversa Sónia Louro, que também é um serviço que o Livros com Rumo presta aos nossos ouvintes, aquele serviço de mostrar e revelar novos autores, aqueles que mantêm a literatura portuguesa num plano extremamente alto e inovador. É o caso de Sónia Louro, autora de A Vida Secreta de Dom Sebastião, um romance editado pela Saída de Emergência. É um romance completo sobre essa figura incontornável da cultura e do imaginário português, o rei Dom Sebastião, o desejado, o homem da tragédia de Alcácer Quibir. É um romance apoiado numa vasta bibliografia e chamamos a atenção dos nossos ouvintes e para aqueles que desejem abordar a leitura deste romance, principalmente o livro do Peregrino, a segunda parte deste romance, onde Sónia Louro, de facto, atinge patamares de criatividade ao alcance de muito poucos. Um livro recomendável. Boa noite, melhores leituras. Sónia Louro nasceu em 1976 em França. Desde cedo apaixonada pelas ciências e pela literatura, acabou por optar academicamente pela primeira, mas nunca abandonou a sua outra paixão. Licenciou-se em Biologia Marinha, mas não perdeu de vista a literatura, à qual veio depois aliar um outro interesse, a história. Fruto deste casamento, A Vida Secreta de Dom Sebastião, romance editado pela Saída de Emergência, é o seu segundo romance histórico. Sónia Louro, é um prazer tê-la cá connosco, à conversa e principalmente com os nossos ouvintes. O que é que animou, e é aquela pergunta que normalmente decorre em início de conversa, o que é que a animou a avançar para este tipo de trabalho ficcional, mais uma vez, à volta dessa figura que a todos os momentos nos surge à nossa frente quando olhamos para a nossa história política, a nossa história cultural e, essencialmente, e muitas vezes, a nossa história mítica. Boa noite, António. Antes de mais, deixe-me agradecer este convite. Pois é, é todo meu, está aqui na Rumo. De alguma forma, a sua pergunta acaba por responder também, por ser a resposta, porque é um pouco isso. Olhar para o Dom Sebastião, tudo o que ele representa para a história da nossa nação, até para o nosso imaginário, para todos os contributos que ele deu a vários níveis, até na literatura, ou sobretudo na literatura. Todo o mito que existe, o enigma, a hora de mistério, enfim, tudo o que mencionou é isso que me animou e que me interessou para esta figura em particular da nossa história. A Sónia divide o seu livro em duas grandes partes, em dois grandes momentos narrativos. O primeiro é à volta, de facto, da ânsia, da vontade, da necessidade de todo um povo, de um país, de uma nação. Havia um antecedente trágico que eram os filhos de Dom João III, que pura e simplesmente um atrás do outro acabavam sempre por morrer. O próprio casamento, as próprias ligações familiares desta família, todas elas eram demasiado turbulentas e demasiado turbulentas naquele sentido em que as ligações não permitiam, de facto, as ligações familiares e consanguíneas, muitas delas, não permitiam e existiu à volta desta família, desta vontade de ter um herdeiro, de ter um rei para o país, que a dado momento se encontrou perante a circunstância de haver a existência de um vazio, vamos lá, governativo, porque da ausência de rei. Portanto, tudo isto cria no estado anímico da nação e de um povo, da própria família real, uma angústia tremenda, que depois acaba por ser aliviada e, pelo desígnio que Dom Sebastião arrasta, o próprio é chamado desejado. Portanto, esta primeira parte da sua ficção é à volta deste universo. Percebe-se nas entrelinhas que realmente Dom Sebastião vai ser alvo de concentrar em si, na figura dele, toda a vontade de um povo. Foi isto que pretendeu nesta primeira fase, neste primeiro momento narrativo do seu livro. Sim, também, porque com as investigações que ele vê a cabo, fiquei muito com essa ideia. Portanto, essa tal angústia que falou, que nasce a partir do momento em que se vê que todos os herdeiros ao trono vão morrendo sucessivamente, os filhos do Dom João III, o próprio Dom João, pai do Dom Sebastião, também morre antes do príncipe nascer. Portanto, essa angústia existe nesse momento, mas eu acho que acompanha toda a vida do Dom Sebastião, porque portanto, a continuação da governação por parte de portugueses, mas é uma continuação um pouco ténue, porque não há mais ninguém. Também há aquele pai sobre o Dom Sebastião, uma certa responsabilidade e que o angustia também, de facto. Pois, enfim, as esperanças estão todas depositadas nele, não só durante o nascimento, como durante toda a vida. E esperam-se sempre, julgo eu, de alguma forma, decisões quase que milagrosas que resolvam os problemas de toda a gente. Talvez também porque que se acha que o nascimento dele teve algo de milagroso e espera-se continuamente essa espécie de milagre ao longo do governo dele e o resolver de inúmeras questões. Uma das coisas que é interessante neste livro, já o disse ainda há momentos, é que este livro é feito e baseado numa enorme bibliografia, pelo menos aquela bibliografia que é, pode dizer-se, quase fundamental ou standard quando se tenta analisar e perceber o reinado e a atividade de Dom Sebastião. No entanto, a Sónia também vai acompanhando a construção da sua narrativa com momentos em que diz claramente isto é trabalho ficcionista. Não deixa de colocar as notas objetivas tiradas de o autor X, Y e Z. De qualquer das formas, também percebe-se que é a sua leitura. E nós vamos entender que este Dom Sebastião também sai muito daquele estereótipo que todos nós, mais ou menos leitores e conhecedores deste tempo e deste momento da vida de Dom Sebastião, em que percebemos um outro Dom Sebastião, um Dom Sebastião irrefletido, um Dom Sebastião que deixa muitas vezes a vontade da libido funcionar e não se preocupa, um tanto quanto irresponsável até, nós já iremos mais adiante ver esses momentos. Portanto, também teve essa preocupação de contrabalançar ficção-realidade, porque vai a documentos, cita, esta obra, diz isto taxativamente sobre este momento e este acontecimento da vida de Dom Sebastião. Teve essa preocupação? Sim, a minha preocupação, sobretudo, foi dar uma dimensão humana a Dom Sebastião. Porque os autores, ao longo do tempo, eu acho que se pode dividir as obras que têm sido feitas, aquelas que são mais próximas do período de Dom Sebastião, galvanizam a figura, tornando-o um ser quase perfeito, se não mesmo perfeito. E acontece o contrário no princípio, talvez, do século XX ou um pouco antes. Recai muito sobre a figura de Dom Sebastião, apenas o homem irresponsável, egoísta, mimado. E o que eu tentei fazer foi juntando os dois, as duas, não diria teorias, mas as duas facções, umas que apoiam mais o ser perfeito e a outra que vai mais para o contrário, para uma pessoa cheia de defeitos. Tento juntar as duas, porque acho que é disso que um ser humano é feito, não só de coisas divinas, nem só de defeitos, mas da mistura das duas. E, portanto, essa mistura julgo que não só lhe dá uma dimensão mais humana, como talvez mais próxima daquilo que ele terá sido, porque ele não pode ter sido apenas uma coisa ou apenas outra. Essa preocupação percebe-se que o narrador da sua própria obra da ficção é o próprio Dom Sebastião. Portanto, essa necessidade de o percebe-se que tem a vontade de pôr quase Dom Sebastião a justificar-se, entre aspas, eventualmente a defender-se perante aquilo que foi o passado até à modernidade, até 2008, quando sai a sua obra, uma espécie de uma reflexão e fazer o contraponto de tudo isto, quase que é o Tribunal Público e o Dom Sebastião, portanto, o papel de criador, neste caso da Sónia, tem esta vontade de dizer. Pela primeira vez, poder-se-á dizer, Dom Sebastião tem a oportunidade de dizer ao que veio, o que fez e o que pretendeu da atividade como rei, e não só, como homem, como pessoa, como sujeito que tinha uma dada concepção da vida e do mundo. Também passa por aqui esta leitura. Sim, porque eu acho que todos nós, se quando chegássemos ao fim da nossa vida ou perto dela, tivéssemos a oportunidade de olhar para trás, escrevendo ou não, tudo por aquilo que nós passamos e fizéssemos um juízo do que fizemos, eu acho que o nosso juízo próprio é muitas vezes mais severo do que o das outras pessoas. E para alguém. Porque ele, ao fim e ao cabo, sabe que, apesar da culpa não ser apenas dele, mas ele tem uma cota parte significativa do reino ter caído nas mãos dos castelhanos. Portanto, eu imagino alguém que tenha tido esse percurso de vida e que tenha a responsabilidade de um povo nas suas costas e que, a um dado momento, o destino desse povo altera-se por uma decisão sua. Alguém que no fim da vida tiver a analisar tudo o que fez, se calhar teria uma postura semelhante à dele, um pouco eu fiz isto mal, mas também tive outras coisas que me obrigaram a fazer aquilo. Enfim, analisar tudo o que ele fez e ser um pouco o juiz de si próprio, às vezes sendo mais severo, outras vezes menos. Dom Sebastião acabou por se ver entre fogos cruzados. Dona Catarina da Áustria, o próprio cardeal, outras figuras que giravam à volta do Paço Real, portanto, do espaço da governação, e o Dom Sebastião acaba por se ver envolvido aqui em duas forças completamente antagónicas. Uma figura que normalmente também nunca sai assim muito bem desta fotografia é, de facto, o padre Luís Gonçalves da Câmara. Era uma pessoa muito importante, apesar de tudo, portanto, era um jesuíta. Aqui já se percebe, embora a companhia estivesse no início também, a importância dos jesuítas e a colagem que normalmente se faz a esta ordem religiosa ao poder. E, portanto, esta figura é, vamos lá, para além de ser um homem de aspecto horrível, não é? Quer dizer, tinha tudo aquilo de que mais desagradável, era um homem muito culto. Não é por acaso que Inácio de Loyola o escolhe para escrever a autobiografia, portanto, isso é público. Mas também se percebe que esta figura foi o provavelmente, no deve e no haver, a mais perniciosa que girou à volta de Dom Sebastião. Portanto, foi uma figura que acabou por condicionar muito depois a atuação futura do rei Dom Sebastião. E percebe-se que também nas entrelinhas, em termos simbólicos, a Sónia dá um retrato deste personagem que é eivado de uma grande insídia, é extraordinariamente insidioso, portanto é uma pessoa manipuladora. É de facto isto que depois vai transportar para Dom Sebastião? Portanto, esses três focos de poder, como estava a dizer, existiam e se calhar quem está a sair do ganhar, digamos, da disputa, está a sair mesmo o padre Luís, mas sim, de alguma forma ele vai influenciar toda a vida do Dom Sebastião e os próprios pensamentos que ele vai colocando no, sobretudo na primeira parte, aliás, na primeira parte, porque é onde ele é o narrador, deve-se imenso, sim, à figura do padre Luís que o influenciou. Para o melhor e para o pior, sobretudo, talvez mais para o pior. Para o pior do mas que... eu acho que também teve um papel a nível educativo. Portanto, claro. de mostrar o mundo e de lhe ensinar várias matérias de humanidade, de letras. Pois, mas, porque o Dom Sebastião era um homem culto. Era sim, um homem sim. Que acabou por ter... E muito dessa cultura deve ao padre Luís, que era, por sua vez, um homem também muito culto. Uhum. Portanto, aquilo que o Dom Sebastião foi ou se transforma acaba por se ver em grande parte essa influência que o padre Luís, esse jesuíta, que acumulava dois cargos, não só de confessor como de mestre dele. Porque é nesse momento que depois nós percebemos, e penso que não sei se é deliberado ou não, como criador, no caso, não é? Como romancista. É a parte de confessor que, de facto, há um extravasar e um romper de fronteiras. Há certos momentos, certos cenários, em que a relação do padre como confessor com o Dom Sebastião é levada quase que a momentos de uma abjeção para a moral da época e para a moral necessária que era exigida, provavelmente, a um confessor, não é? Que era um indivíduo de uma certa elite cultural e moral e ética. E o que nós vemos é exatamente a iniciação, e sabe-se hoje de fonte segura, a biografia de Dom Sebastião, que também corre por aí, a isso quase que também o confirma, de facto, muita da iniciação da vida sexual de Dom Sebastião é feita exatamente dessa relação dúbia que existe entre o confessor e o próprio confessado, neste caso, não é? Sim, pronto, nunca se sabe exatamente o que é que está acontecido, mas das entrelinhas podemos criar, até se calhar é uma palavra exagerada, porque não me senti a criar, digamos, nada de novo quando falo na relação dele com o confessor, porque de tudo o que eu li, havia vários indícios que realmente pudesse ter sido mais do que uma simples relação de professor-aluno ou de confessor e confessado e penitente. E penitente. Portanto, não só a doença misteriosa que o Dom Sebastião tinha, como muitas coisas que foram ditas no passe e que vêm mencionadas no livro, quando também houve uma troca de confessores por insistência da rainha, e que o novo confessor, quando chegou à altura dele se ir embora, estava muito contente de dizer que se respirava um ar muito pernicioso no passe. Mas, enfim, não só isso, vários indícios que eu vou mencionando ao longo do livro põe-nos uma grande dúvida se de facto não teria existido um abuso por parte do confessor ao Dom Sebastião. Mas, depois, por outro lado, também a doença que o próprio confessor já conheceria um ano antes dela se ter tornado pública, e como confessor é verdade que ele não pode divulgar, mas quando nem a avó nem o tio dele sabiam que eram as pessoas mais próximas, e quando o próprio padre não toma nenhuma iniciativa para ajudar o príncipe a procurar ajuda. Portanto, há ali um clima que é de segredo, e se há um segredo, algum motivo tem de haver por trás. Tem que estar por trás, não é? Mas também o que se percebe, e agora incidindo mais um bocado a análise no Dom Sebastião, é que ele próprio também começa desde que toma consciência da realidade física que possui, não é? Que é um ser diferente de tudo o resto. Isto também, o pudor, o receio de se mostrar, todas as inibições que ele normalmente cria até em relação aos outros, os momentos de vestir, o momento da higiene em que é demasiado privado, tudo isto também pode interpretar-se como uma criação do próprio imaginário do Dom Sebastião. Ele próprio, por um lado, perceber que é um eleito, provavelmente, isto levá-lo depois, mais tarde, a umas atitudes irresponsáveis, que se viu no norte da África, por um lado, e, por outro lado, também perceber uma certa eleição de uma certa irresponsabilidade. Sabe-se que o Dom Sebastião também, como rei, como príncipe herdeiro e como tem a responsabilidade governativa nos ombros, também na vida quotidiana, como jovem príncipe, era demasiado irresponsável. Saía às horas, frequentava antros e sítios e pessoas pouco recomendáveis. Isto também foi sempre também uma realidade da própria figura do Dom Sebastião ao longo da vida. Sim, quer dizer, aquilo que me foi dado a ler foi com essa ideia que eu fiquei. Pegando na primeira parte da pergunta em que menciona que ele teve sempre um certo pudor em se mostrar despido, mesmo ao camareiro dele, e fala que ele teria essa atitude por se sentir eleito. Não creio que fosse por se sentir eleito. Eu acho que seria por ter uma imensa vergonha, uma rejeição do corpo dele, porque ele tinha a parte direita em relação à esquerda com diferenças de tamanho, já era um pouco corcunda, tinha sinais escuras com, enfim, que seriam com certeza verrugas ou assim, enfim, ele tinha uma série de características físicas que o faziam ter muita vergonha de si, no aspecto apenas físico, e que podemos ver. Depois, também há aquela outra parte sexual, que ele não consegue fugir dela, mas também a rejeita. Portanto, isso também o deveria inibir de uma forma que não seria tão visível. Portanto, aí queria defender um pouco a figura de Dom Sebastião, porque não acho que ele se escondesse das outras pessoas por se sentir, não podem tocar porque eu sou divino, não, é um pouco o contrário, se calhar não podem ver porque estou longe de ser divino. Quanto se ele frequentava aqueles lugares, sim, que de facto existem várias referências, não só no autor, que o coloca em sítios estranhos, horas estranhas, de novo, não são... Há insinuações, digamos, porque ao dizer que o príncipe andava com pessoas de baixos costumes a horas tardes da noite, está-se a insinuar aqui alguma coisa, mas depois não passa disto. Isso, claro. Só que depois, cruzando com as outras informações, com a suspeita de que ele tenha sido abusado, depois esta irresponsabilidade dele, enfim, essa parte que junta tudo isso e que o coloca, portanto, a ter aventuras sexuais noturnas. Sim, podemos dizer que isso faz parte da criação, mas também não é uma criação, digamos, desbargada. É tendo em conta os elementos que possui, sim, de investigação. Criador. Sebastião foi para Alcácer Quibir, lança na mão a investir, a investir com o cavalo atulhado de livros de história e guitarras de fado para cantar vitória. O Dom Sebastião já tinha hipotecado toda a nação por 10 reis de Melquado, para comprar soldados, lanças, armaduras, para comprar o V das vitórias futuras. O Dom Sebastião era um belo pedante, foi mandar vir para uma terra distante. Pôs-se a discursar, isto aqui é só meu, vamos lá trabalhar que quem manda sou eu, hein? Mas o Moro é que conhecia o deserto, de trás para diante e de longe e de perto. O Moro é que sabia que o deserto queima e abrasa. O Moro é que jogava em casa. E o Dom Sebastião lavou tantas na pinha, que ao voltar cá encontrou a vizinha espanhola sentada na cama, deitada no trono, e o país mudado de dono. Dom Sebastião acabou na Moirama, um bebê chorão sem regaço nem mama, a beber, a contar, tintim por tintim, a explicar e a morrer sim, mas devagar. Apanhou tal dose do tal navoeiro, que a tuberculoso mandou para o galheiro. Fez-se um funeral com princesas e reis e etc e tal. Viva Portugal! Mas também há quem defenda, e não sei se a Sónia também teve essa percepção, por exemplo, uma historiadora que é do nosso conhecimento, defende que, ao contrário do que diz o lugar comum, o vulgo, não é? O Dom Sebastião, por exemplo, foi uma pessoa que se preocupou em governar o país. Ele, quando andava de uma forma errática pelo país, tinha preocupações de legislar, de resolver problemas que lhe eram colocados. Portanto, por vezes também se cometem muitas injustiças que assenta quase nesta ideia. O Dom Sebastião não se preocupou absolutamente nada com o futuro do país. Enquanto cá estou, vamos andando, a ideia era um bocado esta. No entanto, e é isto que faz esconder que o homem também foi legislador, preocupava-se nos sítios, os problemas que existiam para resolver, entre condes, duques, os vassalos que possuía. Também teve esta percepção que, na balança, também as coisas não pendem só para um lado. Sim, tive. E, aliás, isso remete-nos para a primeira questão também, o que me animou a escrever Dom Sebastião, porque eu acho que ele terá sido, se não um dos mais... talvez mesmo o mais injustiçado, o rei mais injustiçado de todos aqueles que nós tivemos. Talvez também por fim que ele teve e para aquilo que nos empurrou, digamos assim, se tenha criado determinadas ideias em relação a ele. E eu acho que há essa injustiça. A imagem dele como rapaz mimado, irresponsável, que só queria fazer o que lhe apetecesse, acho que não corresponde totalmente à verdade. Ele tinha preocupações em legislar, como referiu, e que eu menciono também no livro, quando ele anda a deambular pelo país, ele tem sempre uma determinada altura em que ele para e vai ver o que é que se passa, o que é que ele pode fazer, o que é que ele pode, as leis que ele pode alterar. E ele fez uma série de alterações no seu tempo, como a descentralização dos tribunais. Uma coisa muito importante, de facto. Portanto, eu acho que as pessoas não conhecem muito esse lado, porque lá está, isso prende-se com aquele outro fato que eu disse no início, que foi os autores do início do século XX querem passar muito a imagem de um jovem, um rebelde sem causa, digamos um pouco, e esquecem-se essa parte que existiu, que é verdadeira porque vem mencionada em várias fontes, mas que não passa, e portanto o que faz com que as pessoas ao longo das últimas décadas tenham tido essa ideia errada do rapaz irrefletido, que eu não acho de todo que ele tenha sido. Uma das coisas que é muito, muito bem conseguida no seu romance é de facto toda, para além desse lado concreto, o lado em que a Sónia trabalha com elementos factuais, documentos, documental, é depois a forma e a maneira como trabalha o aspecto ficcional. Há determinado tipo de elementos que eu penso que são extraordinários e que fazem uma das mais-valias, de facto, deste seu romance, A Vida Secreta de Dom Sebastião. É, de facto, aqueles momentos em que, nomeadamente, por exemplo, na página, se eu não me falha a memória, 115, o sonho de Dom Sebastião com os reis à disposição das cadeiras à volta de uma mesa, se não estarei muito equivocado. Sim. Portanto, a maneira e o modo como deixa aquele espaço em branco, aquele momento, o desocupado, é para ser ocupado e transporta para o Dom Sebastião a percepção da dimensão sobrenatural, quase simbólica, que ele tem. Pretende, por exemplo, isto, que depois já iremos mais adiante com outro elemento simbólico do romance, perguntar. Portanto, dá-lhe Portanto, a pergunta é se é para ele achar, enfim, se ele pensou naquele momento que havia alguma dimensão mais extraordinária do que aquela que tinha de facto. Aquilo é sobretudo para mostrar. Portanto, é uma espécie de um insight que ele tem naquele momento de que ele é uma peça fundamental para o país, para o destino da nação. Exatamente. Portanto, ele é um pouco o princípio e o fim de qualquer coisa. Por isso, aquele lugar vazio que fica entre o primeiro e o último rei antes dele. Portanto, é mais para ele ter para dar aquela percepção que ele vai ser uma peça muito importante neste. Nesta corrente, digamos. Nesta ligação. Porque depois a Sónia também acaba por fazê-lo peregrinar pelo Alcobaça, pelos túmulos dos reis, onde ele quer ter a percepção de... Há figuras que para ele são figuras extraordinárias. Dom Afonso V, Dom Afonso III e depois o próprio Dom Afonso Henriques. Portanto, ele anda de uma forma errática a perceber o que foi o passado e até que ponto este concentrar nos ombros dele desta responsabilidade, também em termos simbólicos, poderá eventualmente levar o leitor a dizer ele não percebeu, de facto, o trabalho enorme que estes homens tiveram para construir o país. Poderá alimentar esta interpretação, digo eu? Bem, primeiro, quando ele começou essa deambulação, acho que convém deixar aqui dito que ele não andava a deambular por deambular, não andava a passear pelo país, ele andava a fugir da peste. Claro. Portanto, queriam manter o rei protegido da peste que estava em Lisboa e queriam que ele se afastasse o mais possível da capital para evitar ser contaminado e depois apressar o que vivia mais tarde. Eu acho que ele se apercebeu muito bem do trabalho que os outros reis tiveram. E é exatamente isso, quando ele destapa os túmulos dos reis e quer tocar nos reis e quer vê-los, é exatamente pela admiração imensa que ele tinha por eles e não por falta de respeito, como alguns monges tomam a sua atitude e outras pessoas. Era por um trabalho imenso que ele sabia que tinha e que ele, de alguma forma, não só queria igualar, como talvez ultrapassar. E era esse peso que ele sentia, porque ele... Creio que ele tinha dúvidas de, por um lado, se conseguiria e, por outro lado, queria fazê-lo o mais rapidamente possível. Uhum. Porque ele tinha aquela ansiedade, que, ao fim e ao cabo, é comum a todos os jovens, não é? De querer agarrar o tempo e querer dominá-lo e querer fazer uma série de coisas o mais rapidamente possível. Portanto, juntava-se essas duas vontades. Querer fazer igual ou, se possível, melhor. E a angústia da pressa de querer fazê-lo o mais rapidamente possível, que nem sempre deixa que se façam as coisas como deve ser. O que se percebe, e portanto, e avançando na nossa conversa, é que a campanha em África foi muito mal organizada. Portanto, dessa fama, o Dom Sebastião também não se livra. Ele tem o desejo de deixar uma presença marcante na história da cristandade, pensa que, de facto, ele é o depositário de algumas esperanças no combate contra o turco, contra o infiel, o árabe, o maometano. O que está mais à mão, de facto, é as fortalezas e o espaço que Portugal detém no norte de África. E a única forma até que ele tem de se afirmar perante o tio, o Filipe II, o rei de Castela, é realmente avançar para essa campanha. O que se percebe também no meio disto tudo, que é para a segunda parte da nossa conversa, é que isto também foi muito mal organizado. Não se percebeu o sítio, o tempo, a época, o calor imenso. Portanto, a logística, toda ela também não estava nas melhores condições. À português, pode dizer-se, foi tudo feito em cima do joelho. Portanto, é esta a percepção que tem, apesar depois de trabalhar muito bem a ficção para a segunda parte, para o livro do Peregrino, que é por aí que já iremos fazer a ponte para essa segunda parte. Percebe isto também como criadora, por um lado, a realidade que de facto foi isto que aconteceu, mas por outro lado também vamos perceber que nessa batalha de Alcácer-Quibir, Dom Sebastião tem um papel de sobre-humano, de luta intensa, de combates intensos, e também não se percebe muito bem quando um batalhão de soldados portugueses que estão a combater de uma forma extraordinária, os chamados aventureiros do seu romance, de um momento para o outro ficam paralisados com uma ordem que é dada, não sabe muito bem porquê, quando e quem, e portanto, e é esse o momento que é fatal para o desenlace da célebre Batalha dos Três Reis. Portanto, é isto que temos aqui como peças da nossa discussão? Sim, em primeiro quero salientar que ir à África combater os mouros, que depois também, de uma forma indireta, estaria a combater os turcos, porque havia ali uma, adivinhava-se uma aliança, e portanto era para evitar que os otomanos tomassem conta. Sim, tomassem conta da bacia mediterrânica, através, sendo ali a porta de entrada. Por exemplo, mas, portanto, isso era um desígnio, além de Dom Sebastião ter essa preocupação de defesa, pelo menos assim ele justifica. Além disso, também era um desígnio português. Os portugueses queriam voltar à África, queriam voltar aos tempos de ouro de África. Por outro lado, o país também estava com problemas económicos, era preciso revitalizá-lo, e a forma que pareceu melhor a Dom Sebastião, e que ia de encontro àquilo que a opinião pública também queria, era ao norte de África. Hoje em dia pode-se discutir que talvez ele pudesse ter investido no Brasil. A nível de riqueza não teria sido tão problemático como se tornou África. Mas enfim, ele está sido levado também para aquilo que toda a gente queria. Aquilo, digamos, que foi um desígnio nacional em que toda a gente estava meio cego com as consequências e com toda a logística, tudo o que era necessário fazer para preparar a expedição. Era preciso fazê-lo. Pronto. E era um pouco isso também que eu acho que é um determinado ponto que o Dom Sebastião fica com essa ideia. É preciso fazer. Depois o tempo regia, ele já queria ter lá ido um ano antes. Depois ele foi atrasando porque faltava contingentes, faltava mantimentos, faltavam uma série de coisas. E de repente ele pensou que ele não podia ser mais adiado. Pronto, que se calhar já tinha as condições suficientes, e além do mais ele era o protegido de Deus, não precisava de ter todas as condições que o comum dos mortais precisaria. Portanto, sendo não só um desígnio do povo, como também depois na fantasia do Dom Sebastião um desígnio de Deus também, ele achou que lá está, não precisava ter tudo preparado porque tinha uma proteção especial. Claro. Ao chegar à África, eu acho que ele seguiu também um pouco esse raciocínio, digamos. Depois teve conselheiros que não ajudaram muito. É muito. Quer por pensar o mesmo que ele, quer por temerem contra a real, não é? E querem ser um pouco racistas, digamos, para depois, se tudo corresse bem, como toda a gente esperasse, eles aproveitarem as benesses, tanto em África quanto em Portugal. Portanto, essa organização em cima do joelho, que hoje, como espectadores de fora, conseguimos perceber perfeitamente, que alguns capitães se aperceberam e tentaram alertar, mas muito poucos, porque a maioria dos conselheiros, de facto, incentivava o Dom Sebastião para a batalha, e ele, com aquele espírito voluntarioso e de cruzado, no fundo, e de cruzado, que tinha, nunca pensou que a derrota fosse possível, não equacionou. Para ele só havia a vitória. Ouça um bom conselho, Deus lhe dê de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. está provado. Quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Este homem não fica bem, este personagem não fica bem consigo mesmo com a história. E a Sónia, como romancista, percebe que é fundamental alimentar a caminhada deste homem pela Europa, desde Jerusalém, a Veneza, essencialmente as errâncias que ele tem na península italiana, para justificar que, de facto, quando confrontado, é ou não é, eu sou tão D. Sebastião quanto Deus está no céu, por exemplo, encontramos isto. Percebe que isto é fundamental e é importante para criar o lado ficcional desta obra? Bem, esta segunda parte não é tão ficcionada quanto se poderia pensar à primeira sim, vista. Mas mistura ali uma série de narradores em puzzle muito bem feito. Portanto, há a estrutura, as peças que leva a construir esta segunda parte, eu penso que as manipula muito bem. Tem, de facto, acompanhado a sua obra sempre o lado objetivo, mas, de qualquer das formas... Sim, enfim, eu há uma parte... mais ficcional do que na primeira parte. No entanto, tem sempre um fio condutor que é a tal investigação. Uhum. Portanto, essas próprias deambulações desde Jerusalém até por vários locais da Europa não é criação minha. Portanto, sim, percebe-se. Baseia-se num livro escrito por Dom João de Castro, que por sua vez escreve por contacto com o tal prisioneiro de Veneza, que lhe diz para onde é que andou e o que é que fez, sendo que esse prisioneiro de Veneza, toda a gente estava convencida que seria o D. Sebastião. Tem um elemento para a ficção que é importante, por exemplo, o contacto com o ermitão, por exemplo, é esse momento, da forma que o coloca no romance, independentemente de tudo, é muito bem elaborado e muito bem construído como autora, como romancista, no caso, aquilo que pretende, ao fim e ao cabo. Sim, mas portanto até o episódio do ermitão, apesar do que se há passado, das conversas serem ficcionadas, o próprio prisioneiro de Veneza também fala do momento em que estava com o ermitão e, portanto, quando se quis afastar do mundo, das coisas terrenas e terá encontrado esse ermitão e que o próprio é que terá lançado o Dom Sebastião para requerer a sua coroa. E depois há um ponto, digamos... Não sei se se pode dizer de ligação, porque também há um ermitão na primeira parte. Exatamente. Que também lhe faz ver determinadas coisas. Esse ermitão, ele também o conhece, não nestes moldes como são descritos, mas ele tem um contacto com o ermitão na sua adolescência, tem outro na sua idade adulta, que também está relatado, pelo menos pela boca do prisioneiro de Veneza. E como são os dois ermitões em tempos distintos, mas acabam por ter um papel preponderante para aquilo que ele vai fazer a seguir, os dois acabam por ser um pouco porque ele depois, há uma dada altura, que não sabe exatamente se não estará a falar com o mesmo, se não estará um pouco louco, se é mesmo, se aquela figura poderá ter vivido tanto tempo. Até que ponto é que, depois, uma das questões que se levantam sempre, e escusamos de andar aqui com o fio da história, é... de facto, percebe-se que este homem, este personagem desta segunda parte, tem uma vontade e uma ânsia de, por um lado, é questionado, porquê é que não vai a Portugal, sendo Dom Sebastião? Então, o que é que anda aqui a fazer? E ele assume, é dito, a vergonha, isso tolhe-me a vontade. E, por outro lado, vemos que este personagem vem a Portugal e começa a frequentar os meios conspirativos contra o domínio dos Filipes em Portugal. Uma dos momentos mais interessantes é, de facto, quando acompanha o filho e levando este filho à noite e ao momento da revolta, que depois acaba por ser o momento da restauração da independência. Como criadora percebe da potencialidade deste momento cénico-dramático, vamos lá, ficcional, que como autora leva ao maravilhamento até do próprio leitor, no meu caso, por exemplo, que serei eventualmente o leitor tipo. Sim, quer dizer, a intenção foi um pouco essa. Portanto, quando chega o momento já próximo da em que se dá a restauração da nossa independência, é quando chega o momento também um pouco da desilusão do Dom Sebastião, quando ele percebe que não há forma de ele voltar a reinar em Portugal. Mas isso não faz cruzar os braços, porque ele mantém a vontade dele de reparar o seu erro, portanto de repor o governo do reino nas mãos de portugueses. Portanto, ao fazer isso, ele sabe que tem que renunciar não só para ele, como para o filho. Por outro lado, não deixa de ser um sonho que é dele e que acaba por ser do filho, porque o filho não herda o reino, mas herda esse tal sonho. Portanto, que de alguma forma, tal quando se herda um reino se tem determinados deveres, este sonho também acarretava deveres para o filho. E que ele aceitava de muito bom grado, não por amor a uma pátria que ele não conhecia, que não lhe dizia nada, mas por amor ao seu pai. Portanto, depois o momento da restauração da independência acaba por não ser feito pelo próprio Dom Sebastião, mas com a ajuda do filho, que também é um dos conspiradores. Portanto, um pouco como isso, ele não lhe passa a coroa, mas passa-lhe um dever que, como rei que ele foi, ainda continuava a carregar. Que poderá eventualmente até passar quase por um ritual de passagem iniciático. A dor, o sofrimento, provavelmente o ferimento, o sangue, é aí que poderá ser esse laço de ligação de pai para filho. Passa por aqui um certo carpir de uma desilusão, de algo que só pode, pelo sofrimento, permanecer, vamos lá, na memória e na atitude dos indivíduos. Sim, e que por um lado só pode ser feito por alguém próximo ao causador, digamos. Portanto, é não só essa levar de uma geração à outra esse tal dever e a passagem. Não sei se é exatamente para a idade adulta, mas também é, não é? Porque é nesse momento que se percebe que afinal o filho já não é tão pequeno assim, tanto, já é um homem. Mas enfim, é essa passagem para a idade adulta, mas a passagem de uma série de outras coisas, como um pouco da desilusão do mundo e dos. E por outro lado, se calhar, de todo a memória, o sofrimento que acarretava. A memória passa pela vivência de um sofrimento, sim. Passa por aí. Portanto, é um pouco o legado que ele passa ao filho, não um legado de riquezas, portanto, dando-lhe um reino, mas um legado de vivências e de uma experiência e de algo que se tem o dever de fazer. Estamos a chegar ao final da entrevista. Duas coisas que queria, e aproveitando a circunstância, de colocar à Sónia. Uma é, em jeito de epílogo, diário 12º do Miguel Torga. Por um lado, este enigma que aqui está, o que pretende objetivamente dizer ao leitor. Eu escuso-me, quando fizer a abordagem à sua obra, direi da minha interpretação desta peça, deste puzzle que aqui está. Segunda questão, o que é que nos reserva como criadora literária o futuro? Projetos tem, não tem? Qual é a perspectiva que tem como autora, que jovem, que está a iniciar-se, esta é a segunda obra, já estará a trabalhar eventualmente noutra ficção? O que é que a anima como criadora, no fundo? Portanto, respondendo à primeira parte da questão, portanto, esse pequeno excerto do Miguel Torga. Foi algo que me impressionou muito. Eu li quando estava a escrever o Dom Sebastião e achei que se ajustava na perfeição naquilo que eu estava a escrever. Portanto, daquilo que tentamos tantas vezes conseguir e ficamos pelo caminho. Portanto, as desilusões da vida e do que nos faz ser o que somos enquanto seres humanos. E chegar a um ponto da vida e percebemos tudo isso. Às vezes com alguma serenidade, outras não. Mas acho que o Dom Sebastião acaba por aceitar tudo de forma serena. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com o Rumo. Já se sabe, o programa pode ser ouvido também ao domingo, em reposição a partir das 8. Está também disponível no site da Universitária, tanto para download como para escuta em rum.pt. Nós voltamos para a semana no mesmo horário. Contamos consigo. Até lá.